será a Eucaristia algo mais do que a repetição de um ato perdido no passado mais remoto? Aos seus discípulos reunidos na última ceia, Jesus diz: "Fazei isto em minha memória." Obedecendo a este pedido de Jesus desde há 2000 anos, que os cristãos continuam a lembrar-se na liturgia do dom da vida feito por Jesus. A celebração da Eucaristia olha para o passado e mantém-se no presente como uma fonte no seio da comunidade cristã. A celebração da Eucaristia é muito mais do que uma simples lembrança de coisas passadas. A expressão "em memória" não significa um ato da memória humana para salvar do esquecimento um acontecimento passado. É sim Deus que no culto conserva no presente do povo as suas maravilhas passadas, ou seja, os seus atos poderosos de misericórdia e de salvação. Assim, cada vez que Israel celebra a festa da Páscoa, o acontecimento da libertação do Egito torna-se-lhe contemporâneo. O Deus libertador está ainda presente e a agir entre os fiéis. Com mais razão ainda, visto que Jesus ressuscitou dos mortos e, portanto, está eternamente vivo, a sua presença nunca falta no seio da comunidade dos seus discípulos. Esta presença encontra o seu ponto culminante na Eucaristia, onde os crentes entram em comunhão com Cristo na sua passagem da morte à vida. Junto a esta primeira ideia da Bíblia, a passagem de um livro que vos recomendo muito. É um livro que se chama O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Muitos que estão aqui de certeza o conhecem. Ele está traduzido em português nas edições paulistas. E é um senhor padre espanhol que eu ainda por cima tive a graça, numa circunstância completamente fortuita, de o conhecer. Um senhor padre com uma cara simpática, ainda na jovem, um grande comunicador, e que teve esta ideia engraçada, que foi fazer um diário da Nossa Senhora. A partir de tudo o que ele foi recolhendo, e penso que muito a partir da experiência que ele fez da própria Nossa Senhora na vida dele, escreveu esse livro. E há 2 ou 3 momentos daquele livro que eu retenho, quase de me cortarem a respiração. E um deles, vou-vos dizer agora, que é a maneira como ele conta como é que Nossa Senhora viveu a noite da Eucaristia. Claro que isto é uma ideia dele, não está dito que tenha sido assim. Mas eu acho tão possível que tenha sido assim, e acho que nos ajuda tanto a perceber o mistério da Eucaristia, que pelo menos partilho convosco como marcou. Então ele diz que naquela noite Nossa Senhora foi levada para casa de pessoas amigas, porque era impossível acompanhar Jesus durante aquela noite, porque aquilo era uma coisa de violência e de perigo e de que não se sabia como ia acabar, e ela era mulher e as mulheres não podiam andar nestes preparos, e por isso ela estava durante aquela noite sem saber o que é que ia acontecer. Ele ter-se-á vindo despedir dela, e ela não sabia o que se ia passar durante aquela noite, e estava em oração permanente com o seu filho. A maneira como o padre Santiago Martim conta isto é como se ela diz que acho que vivi as dores do meu filho, sem lá estar, mas que vivi as dores do meu filho. E a certa altura ela diz: houve um momento naquela noite em que eu tive uma impressão estranhíssima. Lembrei-me da noite em que ele nasceu. Era como se ele tivesse saído outra vez de dentro de mim. E eu não percebia o que aquilo queria dizer. Ele estava a nascer outra vez. Soube depois, quando me contaram, que foi no momento em que ele pegou no pão e disse que era o seu corpo e vo-lo entregou. E contado assim, na suposta descrição de Nossa Senhora, parece que fica mais real que aquele pão que Jesus pegou era ele nascido do ventre de Maria outra vez. E por isso ela, que era a mãe dele, tinha que ter a experiência de dar à luz de novo, pois se era o filho dela, carne da carne dela, das entranhas dela que estava a ser dado, se era o corpo do filho dela que estava a ser dado, como não haveria de senti-lo sair dentro de si? Eu, aquela noite, foi como se ele nascesse de novo e eu não sabia o que isso queria dizer. Jesus, quando diz "isto é o meu corpo", não diz uma coisa simbólica, não diz uma coisa que é bonita, que é uma ideia bonita para nós contemplarmos. Diz uma coisa de verdade. Os pastorinhos sem complicações dizem que aquela maneira muito bonita que é o Jesus escondido. Eu ontem fui à casa de uma família numerosa e na oração da noite da família descobri que estavam a ler um livro sobre a vida dos pastorinhos e que, já que vinha a tia Madalena ia substituir a leitura do livro e ia dar umas explicações. E a menina da casa, era uma mata de irmãos rapazes, e há uma menina só, que é a Ana. E a Ana avançou para mim com o livro na mão, logo como quem diz, esta é a página que me vais explicar. E então eram uns desenhos muito bonitos, daquela procissão, onde ainda antes das aparições, onde a Jacinta participou e a Lúcia tinha-lhe dito, atira as flores e pétalas ao menino Jesus. E ela não atirou nada porque ela não viu passar. Quando passou o Santíssimo, ela não percebeu o que era. E a Lúcia ralhou com ela e ela não tinha percebido que era ali. Ela não tinha percebido que era ali, pois aprendeu, não é? Só que eu acho que isto que aconteceu à Jacinta, porque não tinha catequese, acontece-nos a nós com este traquejo todo de catequese e de reuniões que a gente já foi, e de encontros e missas e tudo, vamos ali e não percebemos que é Jesus. Eu, Madalena, vou ali e às vezes estou a pensar em tanta coisa e nem percebo que é Jesus. Em 1989, numa jornada mundial da juventude, em Santiago de Compostela, ouvi o Santo Padre dizer uma coisa que me marcou muito, que disse, a tragédia do homem contemporâneo é a tragédia de Pilatos. Ver a verdade e não a reconhecer. E eu, às vezes, estou diante da Eucaristia e é como se quisesse abrir mais os olhos. Eu tenho uns olhos muito pequenininhos, parecem grandes por causa dos óculos, mas eles são muito pequenininhos. Eu, às vezes, quero... Eu aprendo aqui muito em Fátima a dizer as coisas por frases pequeninas. Às vezes, quando não sei mais, olho para o Nosso Senhor e digo, que eu veja, que eu veja. Ter a verdade diante dos olhos e pedir desesperadamente para a reconhecer. Porque é Ele que ali está. É o Senhor, é Ele, é o Senhor. Thank you.